Manda um áudio pra ele agora na minha frente. Abre o jogo que existe a gente. Diz que o provisório agora virou permanente, que ele tá solteiro oficialmente. Manda um áudio só pra eu acreditar que você me ama de verdade e que com ele agora nem amizade. Aproveita que ele tá online, deixa eu ver se você tem coragem. Termina com ele na minha frente pra ver se me amo tanto que mente. Assume ou desassume a gente, assume ou desassume a gente. Só pra eu acreditar que você me ama de verdade e que com ele agora nem amizade. Aproveita que ele tá online, deixa eu ver se você tem coragem. Termina com ele na minha frente pra ver se me ama. Assume ou desassume a gente. E termina com ele na minha frente pra ver se me amo tanto que mente. Assume ou desassume a gente. Assume ou desassume a gente. Assume ou desassume a gente. Assume ou desassume a gente. Parceiro, eu não vou ser amante pra sempre não, viu? Acabou aqui. Acabou aqui, né?